10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Essa frase foi dita por Jesus. Está lá no Evangelho de São Lucas, se a gente quiser procurar, ou se a gente já conhece. Quando ele diz, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados, mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Então ele diz, perdoai para que Deus os perdoe. E mais adiante no Evangelho, aqui segundo o Espiritismo, ele explica o que ele quer dizer com essa, com esse perdão, qual a necessidade desse perdão. E ele fala que a misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e nem pacífico. Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam de uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fé. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. A gente sabe que é difícil perdoar as ofensas e a gente fala ou ouve frequentemente alguém dizer que tal ato que foi cometido contra si não tem perdão. Ou eu não consigo perdoar. Então a gente, através daquilo que a gente fala, a gente precisa se escutar para poder entender em que grau que a gente está. A gente pode não conseguir naquele momento, porque é uma das virtudes maiores que tem, a virtude do perdão. É muito grande, é muito elevada. A gente pode não conseguir naquele momento fazer o perdão verdadeiro. Não adianta só falar, né? Ele tem que ser verdadeiro. Mas a gente precisa tentar. A gente precisa se modificar para conseguir chegar nesse ponto. Ele diz, né? Denota de uma alma sem elevação e sem grandeza quando a gente fica alimentando ódio e rancor. Alimentando. Porque uma coisa é sentir, a outra é continuar alimentando aquilo. Se a gente continua alimentando, é que nem fogo, né? Fica botando combustível no fogo, ele fica sempre queimando. Ao passo que se a gente faz alguma coisa para apagar, ele tende a diminuir. Então nós temos que fazer com que isso aconteça. Mas ele diz aqui no início, perdoai para que Deus vos perdoe. E a gente pergunta, o que que Deus precisa nos perdoar? Quando a gente reza o Pai Nosso, que a gente aprendeu, a gente até diz, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente faz uma troca. A gente diz, me perdoa da mesma forma como eu estou perdoando os outros. Já tem um problema aí, porque talvez a gente não esteja conseguindo perdoar, então a gente já sabe que não vai ser perdoado, né? Fica no ar. Mas o que que Deus precisa nos perdoar? Já pensaram nisso? Por que que Ele precisa nos perdoar? O que que nós fizemos contra Deus? Será que Deus se ofende com os nossos erros? Nós aprendemos lá atrás, há muitas gerações, inclusive atrás, de um Deus vingativo e punitivo, que aquele que errava era banido, era mandado para o inferno. Enfim, tem várias simbologias que falam disso. Mas será que Deus se ofende? Aquele Deus que nós aprendemos a conceituar como bom, e justo. Aqui na definição, aqui que ele fala, definição não, quando ele fala do outro, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Deus está bem acima disso. Bem acima disso. Então, os nossos erros, erros infantis que a gente comete, Deus não se ofende. Deus não fica brabo com nós. Porque Ele sabe que nós somos ainda ignorantes nesse sentido. Nós estamos aprendendo. Nós ainda estamos errando. E através do erro, poder perceber e modificar. Então, Ele é todo amor. Mas, por que então que o perdão é tão importante? Já que Deus não tá se ofendendo, as coisas que eu estou fazendo é contra quem? Normalmente a gente faz é contra um ao outro, né? Os nossos erros são sempre contra aqueles que estão perto de nós. Dificilmente a gente vai cometer um erro contra alguém longe, mas enfim, se consegue também isso. E como pedir perdão por um erro? Simplesmente chegar e dizer, me perdoa porque eu errei, e amanhã eu vou e cometo a mesma coisa? O perdão é através das atitudes que lhe acontece. Quando a gente percebe o erro, a gente é tomado pelo arrependimento, e através desse arrependimento, a gente tem a vontade de reparar o erro. É dessa forma que acontece o perdão. É dessa forma que Deus, que tudo vê e que tudo permite, não que Ele vá nos perdoar, mas Ele percebe e nós estamos então nos colocando ao lado daqueles espíritos bons. Quando a gente pratica o bem, nós estamos nos colocando de um lado. Quando a gente faz os erros, nós estamos nos colocando de outro. Quem está dos lados, a gente conhece. Já ouvimos a frase, né? Me diz o que tu pensa e eu te digo com quem tu andas. Que tu pensas e eu te digo com quem tu andas. E às vezes a gente não vê, porque os nossos olhos materiais só veem os nossos corpos. Não percebemos. Mas no lado espiritual, nós estamos cercados. Então o perdão, ele é importante porque ele precisa trabalhar em mim a renovação. Eu preciso perceber que eu cometi um erro. E aqui ele diz mais adiante, te acerta enquanto tu está no caminho. O caminho é essa vida que nós estamos. Porque se nós temos algum problema contra alguém, nós podemos ir lá até a pessoa e pedir perdão para ela. Explicar que erramos, tentar nos modificar, nós estamos no caminho. E ela pode nos entender e poderá nos perdoar. Mas se nós deixamos isso passar, porque não temos a coragem, porque temos vergonha, porque achamos que é humilhante pedir perdão, bom, então nós estamos carregando para mais adiante uma situação que poderia ter sido resolvida. E a gente sabe o que acontece quando a gente carrega uma situação dessas. Tudo que nós passamos hoje, muitas vezes, de dificuldades, são situações vivenciadas numa outra existência. Nós trazemos, não para sermos punidos, mas que para olhar de frente para elas, a gente possa aprender finalmente e entender que deve ser feito de forma diferente daquela que a gente fez. A vida é uma grande escola, a gente sabe disso. E dentro dessa escola nós temos os professores que nos ensinam, que nos dão um norte para a gente seguir. O perdão e a importância dele, como eu disse, é uma das virtudes mais nobres. Talvez uma das mais difíceis também. Mas não é por isso que nós vamos desistir ou adiar. Ah, a gente sabe que a gente é eterno, que a gente vai ter uma outra vida. Então vamos deixar para outra, né? Que de repente, iniciando do zero, a gente consegue fazer melhor. A chance é agora, porque a gente não sabe como é que vai ser a outra. A gente não sabe quais os atributos que a gente vai trazer ou quais as dificuldades que a gente vai ter que enfrentar. A gente não quer criar mais uma dificuldade. A gente quer criar facilidade. Eu disse e repito, tantas coisas boas nós temos na nossa vida, tantas aptidões nós trouxemos, que é para nos auxiliar a resolver aquelas dificuldades que surgem junto com essas coisas boas. Nós temos as ferramentas e nós temos o trabalho a ser feito. Então a gente tem que executar ele. Esquecer um pouco, às vezes, a nossa vontade, o nosso egoísmo, e trabalhar dentro daquilo que a gente acredita que é certo e verdadeiro. Eu falei antes que Deus não está se ofendendo quando nós fazemos as coisas, porque se ofender é um atributo do ego. Quando a gente se ofende, é porque a gente se sente ofendido. Porque quem fez o ato contrário não fui eu. E por que que eu me sinto então tão ofendido? O que machucou aqui dentro? Será que não foi o orgulho que a gente carrega? É interessante a gente pensar nisso para ver, dentro daquele parágrafo que foi lido, a distância, né, que a gente às vezes está. E de repente conseguir praticar. Mas a gente tem o rumo. Mesmo distante, a gente tem o rumo. Então fica a sugestão. Para quem quiser dar uma olhada depois, esse capítulo fala todo sobre isso. Capítulo 10. Para a gente poder olhar, de repente, antes de dormir, dar uma boa lida, para que os nossos sonhos sejam embalados dentro dessas palavras, desse ensinamento.